Oscar Van Gogh, no atraso, vai apontar ali, sequência 2345. Bom voo. Sobe 40, decolar 240, controle 120, decimal 8, boa viagem. 308, obrigado, bom trabalho. Guanabara 40. 3325. 35, 1 alternando 3325, boa noite, 3329. Controle, Salvador, gol na 940, passando 1.400 os pés, atenção, 360, Nadael. Gol na 940, suba ao 360, saída da El, vigilância. 360, Nadael, gol na 940. Confirma para o controle? É o 940 da Gol, pode voar a bridge da presente? Foi Leda o 940. Leda. Digo barra 5. Nada. Trip 5464, corre equipe de solo, chame para o táxi. Estacionamento 5464. Nove, controle de Salvador. Uno 273, Recife em Uno 3325, alterna 125, Uno. 3325, Uno, obrigado. Salvador, o trip. O 464, São Paulo, Antônio. Gustavo. Pronto para o táxi, com 58 a bordo, 4 horas de autonomia, alterna Salvador. Autorizado o táxi até o ponto de espera, via parte principal índia no ponto de espera torre, em 118.95, ajuste no 0 a 0. Ponto 0224, e a pergunta que não quer calar, o senhor fez plano de voo para retornar? 195-5464. Grande ajuda, Luiz José Serra, acione 0224, informe pessoas a bordo e apenas o tipo da aeronave. O 0-1510, o ajuste 1011 para o Adibaripe, Zulu Juliette Serra. Salvador, boa tarde, trip 5464 no ponto de espera. Tio 464, Alinda, cola, pista 1-0, vento 080 graus, 1-0 nós. Alinda, cola 1-0, 5464. Tripulação, se prepara para decolar. Estilo 464, decolada 50, controle 120 decimal 8, boa viagem. 208, obrigado, bom dia. Cuidado, cheque seu modo Charlie, eu não recebo a sua altimetria, direto rotatória. Controle, bom dia, trip 5464. Boa tarde, 5464, sube e mantém 190, sai da PUCA. 190, PUCA. 5464, possibilidade de voar Aracaju, é presente? Inicialmente, pro de Conde, 5464, aguardando Aracaju. Onde? Direto Aracaju, 5464. Aracaju, obrigado. Meia, boa tarde, eu tenho a identificação desse é o 050, vigilância, chegada amarela. 1009, temperatura 27 a 4, código recrutado. Como 884, boa tarde, essa identificação desse ao 050, vigilância, chegada a mais. Autorizado e TAP. Zulu de Death Sierra, chama em torre 11895, composto. Camarada, Salvador, vamos lá para Zulu de Death Sierra, já avisou com rotatória aeródromo. Zulu de Death Sierra, reporta que eu tô final no 7. Camarada, final no 7, Zulu de Death Sierra. Sete meia, voa Duna, desce a 2000 pés, ajuste 1011. Poderia confirmar para uma 776, localizado Duna. Duna 2000-1011, reporte estabilizado, localizador. Duna 2000-1011, reporte estabilizado, 776. Zulu de Led Serra na final da 17, terceira milha. Zulu de Led Serra, vento 090 graus, 109, autorizado, pouso, pista no 0. Pouso, corrigindo, pista no 7. Pouso autorizado, pista no 7, Zulu de Led Serra. Vila de Serra, Solo 02, confirmando o 45. Bem, no corte de frequência, está ali o 45, eu tô. No 884, desça 3 mil pés, ajuste 1011. 3 mil pés, 1011, no 884. Estabilizado, o voo no 776, visão ao Concam. Torre 1895, bom pouso. 5 graus. 884, desce 2000, autorizado IADS, reposto do localizador. 2000, repasso estabilizado. Torre Salvador, voo 176. 776, 0090 graus, 149, estou autorizado, pouso, pistão 0. Livre, pouso, pistão 0, 776. Estabilizado no 884. 884, chame torre, 1895, bom pouso. 1895, boa noite, 1895. Torre Salvador, boa noite, voo no 884, baixado da baixa. 284, reporta Stern, tem chegado. 5464, Recife, 126, décima 85, bom voo. Trip 5464, centro 125, decimal 45, bom voo. 2545, obrigado. Solo 10, direito solo 219. Vento 4, vento 080 graus, 129, autorizado pouso, pista no zero. Autorizado pouso no zero, no 824. No 776, boa tarde, táxi via Alfa Juliette, portão 04. Solo 13, direita solo 12, décimo 9. 219, 8. Salo Salvador, boa noite, boa noite, 84. 1884, boa noite, táxi via Alfa Juliette, portão 02. Alfa Juliette, portão 02, 1884. Salvador, boa noite, Campo 3137, pronto para atualização e cópia Galeão, o 360, tem para Quebec. 3137, informação Quebec, confere, Galeão, autorizado nível 360. Decola da 1-0 com curva direita no perfil da saída da El, Leda, após posição Bridge, onde intercepta peso Luno 1-0 e segue conforme rota do plano de voo. Controle em 1-2-0, decimal 8 e aciona 5-0 e 5-4 no transponto. Autorizado na transmissão para o Galeão no 360, decolando a 1-0, curva direita após a decolagem da El, Leda, Bridge, após a peso Luno 1-0 e conforme rota 5-0, 5-4 no nosso transponto, ele 1-2-0, decimal 8. Plantão 3137, correto. Plantão 3, chama para um pushback no momento. Obrigado, trabalhamos. Confirme. Oscar Papagô, prossiga. Confirma a procedência. Para Salvador. Ciente, Oscar Papagô. Vai prosseguir via corredores visuais, reporte visual com campo. Oscar Papagô, sessão de transponder 2222. para o feedback acionamento do 31-37. Então 31-37 autorizado, reporta táxi. Está autorizado a reclamar para o táxi do 31-37. Ok, reporte rotatória o mais próximo ao Catapagolf. Para táxi 3137, temos 160 a bordo, está alternando Campinas, 3 horas e meia de autonomia. 3137, táxi via Índia, ponto espera torre 118, decimal 95, ajuste 10 no 1, bom voo. Muito obrigado, 10 no 1, temos livre táxi via Índia, para o ponto espera 10, lá de 3137, está boa. Papa Golf, chame torre 1895 com pouso. Obrigado. Então 3858, assim a identificação, desça o 050, vigilância, chegada maré. Maré, 3135, vento 00 graus, 129, autorizado a linha decolar, pista 10. Autorizado a linha decolar, 0 graus, 129, autorizado pouso, pista 17, chegando. Lembra pouso, Oscar Papagô. Vem bastante travado. 3137, decolado de 34, controle 20, 18. 208, obrigado, boa noite, 3137. Motor de Salvador, tá 3137, passa 1000 pés. 3137, boa tarde, contato radar, suba 360, saída da Elta. Saída da Elta, 3137, sobe 360. 3258, pode baixar. Autorizado, 3858. Obrigado, pode deixar. Tá? Possibilidade de voar da Elpo, tá 3137? Autorizado. direto da obrigado, até 3137. 5 de frequência. Desça 2000 pés, ajuste 10 no ONU, reporte localizador. Cuidado, dona. Dona, obrigado, dona. Salvador, bom nome, 3 autorizações. Meia 13, informação Quebec, Brasília, autorizado nível 360. Decolada 10 com curva direita no perfil da saída Arbor, após posição Elefa, onde intercepta Pêndulo 17, segue conforme rota do plano de voo. Controle em 120.8 e aciona 5073 no transponder. Autorizado Brasília 360, saída Arbor, nessa fase 3 do Luno 7. Acionando 5073, eu vou nomeio no 3. Vou nomeio no 3, portão 4, chama pronto, os bags, acionamento. Já amarei, nomeio no 3.